vida sombra da morte eu encontrei. Jogado na fornalha não me queimei. Na cova dos leões eu reencontrei. Mas hoje eu sou liberto e não tenho mais. Não tenho mais, não tenho mais. Medo, sentimento conhecido por muitos. Eu sei qual que é, sentimento obscuro. Fracos sem coragem se deixam levar. O medo não perdoa, só quer dominar. Medo de não, talvez, amanhecer mais. Medo que um dia não tenha mais paz. Faz por onde não se deixa levar. A vitória é sua, sem medo de fracassar. Não sei qual que é, mas ainda tô de pé. Esqueceu quem eu sou, o que vive pela fé. Tisbarão, o guerreiro que aprendeu a enfrentar. Medo nunca mais, minha cara é lutar. Só não tenho poder contra os servos de Deus. Porque a sua idade bobeou, me conheceu. Sou fruto do meu mestre, senhor da maldade. Senhor da sombra e da desigualdade. No vale da sombra da morte eu encontrei. Jogado na fornalha não me queimei. Na cova dos leões eu reencontrei. Mas hoje eu sou liberto e não tenho mais. Não tenho mais, não tenho mais. E aí, trutão, que prazer te rever. Faz mó cara, hein? Mó saudade de você. Mas fica calmo, eu só tô aqui de passagem. Que foi? Já tá tremendo, cadê a coragem? Ela te abandona nas horas que precisa. E ainda cê diz que ela é sua amiga. Mas aí, pode crer, melhor ela do que eu. Nós dois juntos não tem como ficar, entendeu? Te pego até nas horas que você tá doente. Se você fraquejar, é tudo meu daqui pra frente. Comanda as atitudes, seus passos, sua fala. Espera a dona morte, ela tarda, mas não falha. Só não tenho poder contra os servos de Deus. Porque raço, idade, bobeou, me conheceu. Sou fruto do meu mestre, senhor da maldade. Senhor da sombra e da desigualdade. No vale da sombra da morte eu encontrei. Jogado na fornalha, não me queimei. Na cova dos leões eu reencontrei. Mas hoje eu sou liberto e não tenho mais. Não tenho mais. Não tenho mais. Dá licença, sai pra ela coisa ruim. Me deixou todo cabreiro falando assim. Conheço o seu medo, aliás ele sou eu. Controlo seus passos, eu já esqueci. Não me esqueci, e como poderia? Época ruim, de muita agonia. Mas aí, desencarna bem longe daqui. Morri pelo teu nome, por Cristo renasci. Acredite se quiser, mas ainda tô aqui. Pode falar besteira, eu não vou ouvir. Já falei de onde eu venho, qual é a minha história. Sem querer interromper, já chegou tua hora. Só não tenho poder contra os servos de Deus. Porque a sua idade bobeou, me conheceu. Sou fruto do meu mestre, senhor da maldade. Senhor da sombra e da desigualdade. No vale da sombra da morte eu encontrei. Jogado na fornalha não me queimei. Na cova dos leões eu reencontrei. Mas hoje eu sou liberto e não tenho mais. Não tenho mais, não tenho mais.